que eu estou me referindo é uma sigla, significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral. Então, Chico Xavier foi esse ser incomparável aqui na Terra, nos trazendo com seu esforço, com sua renúncia, sendo exatamente o que Allan Kardec diria do verdadeiro espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende em domar as suas más inclinações, pelo seu esforço, pela sua vontade, pelo seu exemplo, pelo seu coração generoso. Chico Xavier é, sem dúvida alguma, uma estrela que, rasgando os céus, desce à Terra para estar conosco, para nos dar o sublime exemplo, nos dar provas da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, para que todos nós acreditemos um pouco mais na providência divina, na certeza que os espíritos bons nunca nos desamparam, na solidariedade que Chico teve de sofrer aqui na Terra, para que nos momentos de sofrimento saibamos que Jesus está ao nosso lado, que espíritos amigos velam por nós, e naquele momento da amiga dor é quando o Espírito resplandece para a eternidade. Que sejamos como o sândalo que perfuma o machado que o fere. Que Chico Xavier possa abençoar nossa noite de hoje, nossas famílias, nossos lares, essa casa espírita e todos os seus trabalhadores. Muito obrigado, meus amigos. Fiquemos todos em paz.